rima. Sinto que tô fazendo algo pela vida. E desses 10 piá de vila, sinto que a metade precisa ouvir ao menos um rap por dia. E dos 10 guri de vacilo na esquina, se eu conseguir salvar um, já valeu cada linha dessa rima. Isto é nossa voz, nossa rima, nosso rap, nossa vida. Somos raperos todos los dias cantando para nosso pueblo. Gente querida que vem de la periferia, cae nuestra contra la policía. Isto é nossa voz, nossa rima, nosso rap, nossa vida. Somos raperos todos los dias cantando para nosso pueblo. Gente querida que vem de la periferia, cae nuestra contra la policía. Que cada rima é tipo uma arma, não, é como uma faca, corta a garganta, mistura de samba com pampa. E se a arma falha, vá, nós carrega com muito flow. Eu não brinco de polícia, eles brincam de bandido. Uou, que vai morrer agora, bro. Eu vai ver que sou Scooby, essa vida é um truque. Volta a parte em que ela é tri. Lembro uma vez que alguém disse pra mim, foda-se o mundo, peraí, essa frase é do Tupac. O que é melhor pro sistema, por isso em escola, tô no crack. Mamãe solteiro, tô bastardo, novela da Globo, funk no rádio. Eu só acho que tá errado, e quando eu morrer, por favor não chore por mim. Porque enquanto eu viver, darei motivos pra sorrir. Mas não quer dizer que eu a amo, eu levo rap por onde eu ando. Nunca chame uma dama de vadia, falta de educação. Nunca trate uma vadia como dama, é burrice meu irmão. Antes de dormir agradeço pelo dia. Hoje cê não ficou rico, mas tem família. Cê é pra viver chorando, pô, então nem viva. Isto é nossa voz, nossa rima, nosso rap, nossa vida. Somos raperos todos los dias cantando para nosso pueblo. Gente querida que vem de la periferia, cae nuestra contra la policía. Isto é nossa voz, nossa rima, nosso rap, nossa vida. Somos raperos todos los dias cantando para nosso pueblo. Gente querida que vem de la periferia, cae nuestra contra la policía. Somos sequelas de uma vida com feridas expostas. Morrer vencedor não tem nada a ver com morrer na bosta. E minha proposta pra cada um que nunca confiou em mim é o grito de vitória que tá vindo lá no fim. O sul tem voz, beat, letra, rap, pesadão. Se inspiração chamou, vou concluir minha missão. Porque o véi chegou nos beat, eu na participação. Se eu não pôr minha alma nessa porra, tudo é em vão. Então que seja sério, que esse som toque mais do que mistério na alma de cada vencedor nesse mundo cheio de mistério. Que você pense no próximo antes de você, porque alguns dependem de você para vencer. Heróis não morrem, então que seja musa eterno. Foca no mic, nossa luta ainda é contra os de terno. Que com gravata nó, borboleta me condena por ser preto e canta rap e roubar inspiração da algemas. Isto é nossa voz, nossa rima, nosso rap, nossa vida. Somos raperos todos los dias cantando para nosso pueblo. Gente querida que vem de la periferia, cae nuestra contra la policía. Isto é nossa voz, nossa rima, nosso rap, nossa vida. Somos raperos todos los dias cantando para nosso pueblo. Gente querida que vem de la periferia, cae nuestra contra la policía.